Siri, pela Rádio Campeche. Quem é que sobe a ladeira do Curuzu? E a coisa mais linda de se ver é o Ileaê, o mais belo dos belos. Sou eu, bata no peito mais forte e diga, eu sou Ilê. Não me pegue não, não, não, me deixa à vontade. Não me pegue não, não, não, me deixa à vontade. Deixa eu curtir o Ilê, o charme da liberdade, vai. Deixa eu curtir o Ilê, o charme da liberdade. Quem não curte não sabe, negão, o que está perdendo. É tanta felicidade, o Ilê aí vem trazendo. 18 anos de glória, não, são 18 dias dessa linda trajetória. No carnaval da Bahia e a galera dizer: não me pegue não, não, não, me deixa à vontade. Não me pegue não, não, não, me deixa à vontade. Deixa eu curtir e ler o charme da liberdade. Como é que é? Deixa eu curtir e ler o charme da liberdade. É tão hipnotizante, negão, o swing dessa banda. A minha beleza negra, aqui é você quem manda. Vai exalar seu charme, vai para o mundo ver. Vem mostrar que você é a deusa negra de lei. E a galera dizer: não me pegue não, não, não, me deixa à vontade. Não me pegue não, não, não, não, me deixa à vontade. Deixa eu curtir e ler o charme da liberdade. Deixa eu curtir e ler. Preparando pra subir o Curuzu. Quem não aguenta chora, não, não, de tanta emoção. Deus teve imenso prazer de criar essa perfeição. E a galera dizer: não me pegue, não, não, não, não, me larga. Não me pegue, não, não, não, me deixa. Deixa eu curtir e ler, já me dá liberdade. Deixa eu curtir e ler, já me dá liberdade. Quem é que sobe a ladeira do Curuzu? E a coisa mais linda de se ver é o Ileaê, o mais belo dos belos. Sou eu, sou eu. Para no tempo mais forte, diga: eu sou Ilê. Quem é que sobe a ladeira? A coisa mais linda de se ver é o Ileaê, o mais belo dos belos. Sou eu, sou eu. Bata no peito mais forte, me erga, eu sou Ilê. Ileaê, o mais belo dos belos. Eu sou o Conrad Rose, você está sintonizado em 98.3, uma frequência comunitária. Agora vamos tocar uma música que chegou pela G, diretamente do Rio de Janeiro, manezinha, radicada lá. Mariana Volker, Canção do Amor Perfeito. E depois, Duda Beat. Passarinhos a cantar, e pode até ventar chuva. aquecesse no fogão a lenha, eu já teria tudo e o que quer que eu tenha. Jamais teria pra mim o mesmo valor do nosso amor. Aquecesse no fogão a lenha, eu já teria tudo e o que quer que eu tenha. Jamais teria pra mim o mesmo valor do nosso amor. Agora, querida amiga Estrela Leminski, com Théo Ruiz, Poliamor. Rádio Campestre, uma rádio comunitária, 98.3. Você tem autorização, tem green card pra deitar no nosso colchão. Você tem autorização, tem green card pra deitar no nosso colchão. Esse amor não é gaiola, você pode sair e voltar qualquer hora, de Paris até o Pará. Esse amor tem passe livre, VIP, GIF, pra uns é fetiche, um pinhão no tacacá. Esse amor, chanson, rock, eu nem sei de quem é esse toque, eu só sei que é pra dançar. Esse amor, já tem passaporte, visto, revisto pro mundo inteiro, até mesmo pra voltar. Você tem autorização, tem green card pra deitar no nosso. Você tem autorização, tem green card pra deitar no nosso colchão. Esse amor não é gaiola, você pode sair, voltar qualquer hora, de Paris até o Pará. Esse amor tem passe livre, é VIP, GIF, pra uns é fetiche, um pinhão no tacacá. Esse amor, chanson, rock, eu nem sei de quem é esse toque, eu só sei que é pra dançar. Esse amor já tem passaporte, visto, revisto pro mundo inteiro, até mesmo pra voltar. Seguimos com Matungo. Mor Mato. Pra toda a galera que tem olhos de Mor Mato. Se tem mormaço, estou no meu lugar. Se tem T4, estou no meu lugar. Cabe dentro de mim os lugares que fui. Cabe dentro de mim o sol que não se põe. Cabe dentro de mim os tangos da minha bolha. Cabe dentro de mim a dor da rua inteira. Cabe dentro cabe dentro de mim. Uma murga que canta cabe dentro de mim. A voz de quem se foi cabe dentro de mim. Um sonho tropical cabe dentro de mim. Todo carnaval cabe dentro de mim. Todo esse suor. E a vida passa e uno vai e viene e não se detiene, sempre por cambiar. E quando te mire cruzando la calle, aunque no lo hables, yo de algún lugar. Y la vida pasa y uno va y viene y no se detiene, siempre por cambiar. Y cuando te mire cruzando la calle, aunque no lo hables, sos de algún lugar, sos de algún lugar, sos de algún lugar, siempre sos de algún lugar. Se depender do seu ódio, eu não morro mais. Se depender da sua inveja, eu não morro mais. Se depender do seu veneno, eu não morro mais. Vai me ver dançando, vai me ver amando, vai cair pra trás. Já me desenganei desse amor marginal, cê não vale um real. Pelos bares que andei de você, me livrei, cê não vale um real. Então chora, chora, chora não, diz que vai embora não. Tô com inveja, aceita não, vai cair, já deita não. Chora, chora, chora não, diz que vai embora não. Tô com inveja, aceita não, vai cair, já deita não. Se depender da sua empáfia, eu não morro mais. Se depender da sua arrogância, vai sofrer demais. Se depender do seu veneno, eu não morro mais. Vai me ver dançando, vai me ver amando, vai cair pra trás. Já me desenganei desse amor marginal, cê não vale um real. Pelos bares que andei de você, me livrei, cê não vale um real. Chora, chora, chora não, diz que vai embora não. Tá com inveja, aceita não, vai cair, já deita não. Chora, chora, chora não, diz que vai embora não. Tá com inveja, aceita não, vai cair, já deita não. Pensou que eu ia chorar por você, me apagar por você, me fazer sofrer, quero ver você se fuder. Pensou que eu ia chorar por você, me apagar por você, me fazer sofrer, eu quero ver você se fuder. Quero ver você se fuder, então chora, chora, chora não, diz que vai embora não. Tá com inveja, aceita não, vai cair, já deita não. Chora, chora, chora não, diz que vai embora não. Tá com inveja, aceita não, vai cair, já deita não. Chora, chora, chora, deita, deita, deita, diz que vai embora. Todo lugar que eu olho, mulher, só tem boy lixo. Me arranja umas ervas, uma coisa assim. Ai, amigo, calma, toma um xiri da bota e canta na cara desse boy assim, ó. Nem vem com esse papo que eu sei bem quem tu és. Tu já levou farelo, chora nos meus pés. Tô corpo me lixando em te ver correndo atrás. Não te faz de doido, só te digo vai. Vai me ver dançando, vai me ver amando, vai cair pra trás. Vai me ver dançando, vai me ver amando, vai cair pra trás. Vai cair, é? Não saia para a rua, é perigoso. Fique em frente à TV, é mais gostoso. No programa da no programa feito especialmente ao vivo no domingo, estamos ouvindo no fundo Arrigo Barnabé com Cláudia Abreu cantando uma música do filme É de Morte. É para falar um pouquinho de filosofia inversa, né? Já que Este governo tá tentando acabar com a filosofia. Então, se a TV prestasse, o seu maior cliente não seria o Estado. Pense nisso. Desliga a TV, vá à praia, vá andar de bicicleta, vá surfar nas dunas do mar. Divirta-se, reúna os amigos, mas saia dessa merda, dessa tela. Toda quarta-feira tem a roda do Choro Xadrez, na Isaltina de Assunção Farias, 439. Por sinal, na rua onde fica a base desse programa, Muqueca de Siri. Desde 2006, falando abertamente, tocando livremente tudo que vem na cabeça. Agora vamos quebrar um pouquinho com Cássia Eller. Il faut oublier tout, fais s'oublier, qui s'enfuit déjà, oublier le temps de malentendu et le temps perdu, à savoir comment oublier ces heures qui tu es parfois, à court de pourquoi, le cœur du bonheur, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne me quitte pas, ne me quitte pas. Moi, je t'offrirai de parles de pluie venues des pays où il ne pleut pas. Je creuserai la terre jusqu'après ma mort pour couvrir ton corps d'or et de lumière. Je ferai un domaine où l'amour sera roi. Où l'amour sera loi, où tu seras reine. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je t'enfanterai des mots insensés que tu comprendras. Je te parlerai de ces âmes-là confus de foi, leur cœur s'embrasser. Je te raconterai l'histoire de ce roi mort ne la voit pas, vu tu rencontrais. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Ne quitte pas. On a vu souvent rejaillir le feu d'un ancien volcan qu'on croyait trop vieux. Il paraît-il de terre brûlée donne plus de blé qu'en meilleur avril. Et quand vient le soir pour qu'un ciel flamboie le rouge, le noir, s'épouse-t-il pas? Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Je ne vais plus pleurer, je ne vais plus parler, je me cache là à te regarder, danser et sourire, rire à t'écouter, chanter et puis rire. Laisse-moi devenir l'ombre de ton ombre, l'ombre de ta main, l'ombre de ton chien. Ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas, ne me quitte pas. Agora no Muqueca de Siri, Bia Krieger e Marcele Ruiz, a flor. Era uma casa velha onde ninguém morava, era uma rua onde ninguém passava. Tinha uma porta que ninguém abria, uma janela em que ninguém jamais se debruçava. Era uma ciudad ceniza que la rodeaba, que no se cenizo vayas a encontrar. Y en el arroyo que ya no corría había un barco encallado y un letrero que decía: aquí mojeron y fueron enterrados a poesía, o sonho de quem veio nesse mundo pra viver resignado. Aqui que la rodeaba, que en un cenizo valle se encontraba, y en el arroyo que ya no corría había un barco encallado y un letrero que decía: aquí mojeron y fueron enterrados a poesía, o sonho de quien veio nesse mundo para viver resignado. Aquí murieron y lo que se quedó foi a flor, foi a flor, mas foi a flor, foi a flor, foi a flor, foi a flor, foi a flor. Meu papo é reto, onde que te sujo. A noite na porta da boate, ele me deu o bote, pelo cangote me disse para o boteco da frente. Confesso que eu fiquei doente, e antes que eu quisesse amantes, ele me disse: amigos, tá tudo certo, eu sou do tipo aberto, supondo que aguente firme esse seu flerte. E agora o que é que eu faço pra aguentar a tentação? O rosto colado, o beijo esbarrado e a gente rodando o salão. E agora será que eu arrisco me perder na sua mão? Te olho discreto, mas meu papo é reto. Acho que vou te dar um beijo e depois eu vejo. A gente tem irmãs, a gente tem o quê? A gente tem a ver, menino. A gente tem um lance, tem um quê? Não faz assim que eu fascino. A gente tem um lance, a gente tem um quê? A gente tem a ver, menino. A gente tem um lance, tem um quê? Me beija que o resto eu te ensino. Na porta da boate, ele me deu o bote, pelo cangote me disse para o boteco da frente. Confesso que eu fiquei doente, e

Moqueca de Siri pela Rádio Campestre, toda quinta das 8 às 9 da noite, com repeteco no domingo das 11 ao meio-dia. Agora Maquinado, Alados e depois Moçambique, com seu Pereira e Coletivo 401, mais Musa Caliente. Uma lagarta se escora sobre uma folha verdinha. Depois que come todinha, deixa o talo e vai embora. Quando sente que é a hora de fazer meditação, se vira em adivinhão, dependurada demora. Se transforma e vai embora, encantada e feminina. Borboleta bailarina, ninfa da brisa e da flora, se transforma e vai embora, encantada e feminina. Borboleta bailarina, ninfa da brisa e da flora. Uma noite escura, criaturinhas que vagam, luz acendem, luz apagam, aqui, ali, acolá, transformando o jatobá numa árvore natalina, brilhantes de pérola fina no pescoço de iaiá, riscando pra lá, pra cá, sem som, sem rosto e perfume. Pirilampo, vagalume, busca de fogo ao ar, riscando pra lá, pra cá, sem som, sem rosto e perfume. Pirilampo, vagalume, busca de fogo ao ar. Balançando em suspensão, de fuzil engatilhado, vai e vem desconfiado, tarimbado em traição. Na ponta do seu ferrão, o gume da baioneta, o fogo da malagueta e a quentura de um tição. Mestre cavalo do cão, tranca a rua traiçoeira. Marimbondo fuzileiro do quartel de papelão, mestre cavalo do cão, tranca a rua traiçoeiro. Marimbondo fuzileiro do quartel de papelão. Queca de Siri, manda abraços. Arnaldo, Denise na escuta, valeu. Aline, do Rio de Janeiro, Zé da Cova Funda. Rogério, que eu encontrei no caminho da rádio, o cara que mais entende de cachaça de jambu. Ele tava chegando no rolê, cachaça de jambu tem poder. Thank you. sua caneta Bic, na cara óculos escuros, pensando no meu futuro. Vou remar pra Moçambique, se ela deixar de xilique, juro que volto pra ela, no mar com meu barco à vela, enfrentando o desmantelo, pra chegar em Cabedelo, na porta da casa dela. Ai, ai. Caneta Bic, na cara óculos escuros, pensando no meu futuro. Vou remar pra Moçambique, se ela deixar de xilique, juro que volto pra ela, no mar com meu barco à vela, enfrentando o desmantelo, pra chegar em Cabedelo, na porta da casa dela. Ai, ai. Deixar da cá, quem vive de navegar, o vento é quem lhe comanda. Mas se ela for pra varanda, gritando meu nego fique, esqueço de Moçambique, me aquieto no colo dela, escrevo um poema pra ela com a minha caneta Bic. Dias 4 e 5, próximo final de semana, esta carpeta estará no mercado Feira Alternativa, que acontece no Bento do Pinheiro, Flamengo, Rio de Janeiro. Dá um beijo enorme pra G, pra Clarissa, pra Jo, pra toda a staff lá. Lucas Santana com De Leve. Diário de uma bicicleta. Que nem Robinho leva a vida na pedalada. Devagarinho chegamos com a fé inabalada. Minha fiel escudeira foi escalada, pra me acompanhar que nem salada. Ela vai calada, me levando ao trabalho e a balada. Em aro 24, aro 12, articulada. Cidade se revela, entre os espaços que o carro se acotovela. Eu passo igual cinto na fivela, vejo mais a cidade que a novela. Sem capacete, só macete, quando desnivela. Pra não cair no chão e fraturar costela. Comida arroz com feijão e tração no pé de vela. Não quero ostentação, não tenta não ultrapassar. Amigo, não enfrento o vão, lá vem o busão. Eles não me apavoram, mas sem experiência, cuidado, ou te devoram. A lenda não tá de Monza, nem Lucas de Santana. Igual Marcelo, eu vou de camelo na suburbana. No fim de semana, pode entrar de trem, de metrô e pra Copacabana. E curte de bacana. Mas o vento na cara é alucinante, nirvana. Nego nem repara no meu blunt Havana. Os amigos sabem acalmante, engana. Não incomodo bastante, igual cigana. Levo uma estraquitana, os amigos em caravana. Nessa vana, mas quem encara é doido. Igual Walter, eu tenho biscoito guardado na mochila e eu como afoito. Na rima eu durmo de bota, hipernoito. Das 18 às 8, funcionário patrão. Flow, corado padrão. Eu nunca tive low rider, mas terei sem ter que ser ladrão. Este é o Muqueca de Siri pela Rádio Campeche. Agora vamos tocar minha mais viola de pinho, uma querida amiga, cara velha de canela, Ana Decker. Minha viola de pinho, cara velha de canela, concreto armado. A parede é algo de concreto. A parede é caminho para o teto. E o teto é o chão em contraplano. A torneira é a conclusão do cano. E o cano é parede para a água. A paixão é a introdução para a mágoa. E a água é uma trégua para a sede. E a sede uma fome liquefeita. Lua branca sobre o céu lilás. Tanto faz, tanto fez. Arma branca sobre o sutiã. Amanhã, outro mês. Bate relógio, bate a hora. Bate pilão pra fazer farinha. A loucura é a ausência de juízo. O juízo final decide tudo. O silêncio é a explicação do mudo. O macaco existe enquanto pensa. O bacilo é o cerne da doença. E o sono é a essência do cochilo. O cagaço é a causa do vacilo. O sapato escorrega quando é liso. E nenhuma queda é perfeita. Lua branca sobre o céu lilás. Tanto faz, tanto fez. Arma branca sobre o sutiã. Amanhã, outro mês. Bate relógio, bate a hora. Bate pilão pra fazer farinha. O vazio é a ausência de matéria. A matéria é algo de concreto. A essência é a alma do objeto. E a alma da bomba é dinamite. A potência é a ausência de limite. No espaço que existe o gás se expande. A vontade é pequena, o tempo é grande. E se a fome é o cerne da miséria, o sentido do braço é a colheita. Lua branca sobre o céu lilás. Tanto faz, tanto fez. Arma branca sob o sutiã. Amanhã, outro mês. Bate relógio, bate a hora. Bate pilão pra fazer farinha. ausência de cabelo. O cabelo é que dá sentido ao pente. A angústia é irmã da dor de dente. E a arma sem pente não dá tiro. Minha frente é atrás quando me viro. Mas o lado virado é sempre o lado. O passado é um fósforo queimado. O futuro ninguém consegue vê-lo. E a morte é a vida que se deita. Lua branca sobre o céu lilás, tanto faz, tanto fez. Arma branca sobre o sutiã, amanhã, outro mês. Bate relógio, bate a hora, bate pilão pra fazer farinha. Bate relógio, bate a hora, bate pilão pra fazer farinha. Bate relógio, bate a hora, bate pilão pra fazer farinha. Deixar um beijo pra Ana, que fez aniversário essa semana. Agora uma música para o ministro Sérgio Moro, Cabreira, magistrado ladrão. Chegando ao final de mais um programa, Moqueca de Siri, pela Rádio Campeche, 98.3. Vamos encerrar o programa Saideira com os queridos amigos Farrá, Formigão, a banda chamada Ladrão, com o Ijexá. Paz, saúde, sorte, trabalho, ideias, pensamentos, prazer, orgasmos. e até a próxima. Saudações rubro-negra. Mesmo sofrendo, mesmo.